aceitação. Não rejeito nada à primeira vista, tendo em conta vários prismas da aceitação. A promover-se histórias com teste, vitórias, tentando fazer história em tudo o que mete a mão. E é assim que o mundo gira num universo infinito, num planeta que está quente e tenta esquecer o frio. Aceito cabeças quentes, rejeito quem vem em mente, tentando justificar que o mundo está mais bonito assim. É desta forma que eu mostro contestação, trazendo letras maduras e condutas de instrução. Aplaudo quem faz por isso, com valores e juízos, por juízos de valor, o padre enche o sermão. Manutenção falhada por palavras logicamente erradas, que são usadas para chamar a atenção. Economias combinadas, finanças manipuladas, políticas inalteradas que destroem a nossa nação. São casos a mais sem solução, que aumentam o nervosismo de quem pensa com o coração. Não vou voltar atrás nem um segundo, estes são os ideais que eu conservo sem ser um adulto. Voltamos à era glacial, não passa despercebida. As pessoas estão mais frias do que nitrogênio líquido. Corações congelados sem agasalho no estendal. Os morre de hipotermia. Há quem tem aquecimento central. Não tá cansado de ter uma vida que é sempre inverno. Notadas cortam como lâminas tipo o governo. Frigorifica em casa sem comida, só a gelo. Tá fudido pra pagar a luz, pra mantê-lo. Tempestade de neve que não para. Tem um grande iceberg no meio da tua sala. Vivendo no iglô, sem ter lenha pra fogueira. Sentindo calafrios mesmo perto da lareira. O chão do lago é fino, água em graus negativos. E a nossa cabeça começa a chover granizo. Livre o que é fútil, congela o que é preciso. A estrada é escorregadia, toma isso como aviso. Controlados por uma ditadura democrática, que visa defender a gravata e não a pátria. Que apela à justiça como se na prática houvesse, por parte dos ministérios, mais ações em vez de teses. Os bolsos já não estão rotos porque nem sequer existem. Numa nação com brasão onde alguns não sobrevivem. Vivem-se tempos de recessão, então há que dar a mão àqueles que estão na base da injustiça. O planeta vai girando sobre si mesmo, à volta de um ciclo económico que não para no tempo. Centralizado num espaço, centro de organizações que organizam por estatutos o povo dos dias dois. Temperaturas negativas, terras cobertas do branco. Pensava que fosse neve, afinal é mais um banco. Pano branco no cartório para persuadir as pessoas. Contratos manipulados, só faltam assinaturas. E eu não assino isso porque tenho consciência necessária para ver que o mundo está em decadência. Ao contrário de muita gente que pensa que por assinar papéis já matam a concorrência. O gelo derrete. Manos estão à espera que esta era tenha um ponto de salvação. Então se apresse, porque senão o tempo passa e escassa a motivação. O gelo derrete. Manos estão à espera que esta era tenha um ponto de salvação. Então se apresse, porque senão o tempo passa e escassa a motivação. O gelo derrete. Manos estão à espera que esta era tenha um ponto de salvação. Então se apresse, porque senão o tempo passa e escassa a motivação. O gelo derrete. Manos estão à espera que esta era tenha um ponto de salvação. Então se apresse, porque senão o tempo passa e escassa a motivação. O gelo derrete. O gelo derrete. Então se apresse. Então se apresse. O gelo derrete.